Começando agora a 57ª edição do podcast Three Wide. Dessa vez não contamos com a presença do nosso amigo Hélio Lima, mas adiantando que ele já mandou as considerações dele sobre as três etapas do final de semana. A gente vai começar com a Truck Series, né, que aconteceu isolada da Nationwide da Sprint Cup. A prova foi realizada à noite em Las Vegas. Então eu já vou começar trazendo o posicionamento e a opinião do Hélio Lima sobre essa etapa, né? A vitória ficou com o Eric Jones. E aí depois o Leonardo Guina vai trazer os destaques dele. E eu também vou trazer os meus. E aí nós vamos debater o que nós vimos lá em Las Vegas, na Camping World Truck Series. Tudo bem, amigo? Infelizmente, nesse fim de semana, nessa semana, eu não posso estar ao vivo, né, com o pessoal aí, com o meu amigo Léo, com o meu amigo Pedro, mas vou deixar os meus destaques aqui, né, começando pela Camping World Truck Series, né, 18º evento que rolou lá em Las Vegas, né, a gente teve o Eric Jones vencendo, Pedro e o Léo também destacar ele com mais profundidade, mas foi a 8ª vitória desse carro, 51 na temporada, 3ª vitória do Eric Jones na carreira, nos trucks, né, ele que venceu sua primeira em Phoenix no ano passado, e ele não vem mostrando muita consistência, né, ele tem vários abandonos, mas ele não perde chance de vencer. Segundo destaque, né, o Matt Crafton, né, líder do campeonato, né, mais do que nunca, ele, se não fosse aqueles outros problemas que ele teve no início da temporada, eu acho que o campeonato já estava resolvido, se ele não tivesse tido um DNF em Dover ou em Gateway Park, né, eu acho que a situação dos adversários seria completamente seria bem pior. Olhando aqui a tabela, a gente vê 5, 6 eventos por fim do ano, uma diferença já considerável para Johnny Sauter e para Ryan Blaney. Bubba Wallace, eu acho que a chance dele também é bem complicada. No mais aqui, eu vou destacar Brian Eicher, né, para a alegria do meu amigo Pedro Mugardi, né, conseguiu esse bom resultado, depois de ficar no, digamos que ficou esquecido aí por vários meses, retornou em grande estilo conseguindo o top 5, né? Assim como o Timothy Peters, que a gente vem criticando, né? Não vem com um bom ano, mas conseguiu se recuperar no seu quarto lugar, liderou voltas. E o meu último destaque aqui, pessoal, vai ficar para Joe Coulter, né? Andou muito bem nos treinos, poderia ter tido um resultado melhor durante a prova, mas a gente levando em conta que a superioridade dos Toyota em cima dos carros da Chevy e Ford foi muito grande. Foi um bom resultado para eles. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, o Elhão. O Elhão está aqui com a gente, mas boa noite para ele. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Pedrão, aí. A todos os ouvintes, boa tarde, bom dia. A hora que preferir nos ouvir, ou de madrugada. O pessoal se preferir estar com a gente aí. Bom, a corrida aconteceu lá em Las Vegas, sábado à noite. Começou para nós no horário brasileiro aqui, bem tarde, 11 horas da noite. Uma corrida que entrou na noite lá em Las Vegas lá. Corrida excelente, uma corrida muito boa, bem movimentada. Tivemos bastante troca de liderança, tivemos até certo momento um vencedor que seria o Dale Earnhardt Jr., né? Que ele dominou. Depois tivemos também o Timothy Peters, que apareceu muito forte, parecia que ele estava com tudo para vencer a corrida. Mas depois foi mudando a estratégia, umas bandeiras amarelas e tudo foi mudando. E até que a vitória ficou para ele, Eric Jones venceu. Deixou o Dale Earnhardt Jr. para trás. Deixou o Dale Earnhardt Jr. chupando o dedo. Eric Jones venceu. Ele conseguiu vencer na sua... Agora na sua 14ª largada ele conseguiu somar 3 vitórias agora. Vitórias esse ano 2014. Então... tá aí um ótimo percentual, um bom número para o Eric Jones. E o Eric Jones, quando ele não vence, pelo menos ele tá ali beliscando a vitória ali e acaba, no final, acaba levando toques, como já aconteceu esse ano por 2 vezes já. Uma foi com o Quiroga e a outra foi em Martinsville, que a outra foi uma outra pista também, que eu não lembro o nome. O que aconteceu também. Então, um ótimo resultado desse menino aí. O menino tá vindo bem, tá crescendo. Com certeza vai achar um bom carro aí na National Art Series e deve aparecer também lá na Sprint Cup mais tarde. Bom, falando alguns dos meus destaques aqui, o Dale Earnhardt Jr., ele perdeu a corrida para ele mesmo. Vi companheiro que ele não é um contender ao título, então ele viu o companheiro dele vindo, chegando, lutando pela vitória, chegando pelo título, deixou o Dallas Júnior para trás. O Crafton e o Peters andaram muito perto ali, muito próximo. Parabéns aos dois também. O Brian Acker apareceu muito bem aí no Truque 7. Fazia tempo que o Brian Acker não aparecia. Uma boa corrida dele. O Ryan Blaney foi devendo um pouquinho. O Kennedy, o Jeb Burton também, como sempre. E o Joe Coulter aí anotou mais um top team aí, fazendo um bom trabalho aí, o Joe Coulter. E meus destaques são esses mesmo. Pedro? É, pouco a se dizer da prova em si, assim, eu acho que ela não teve talvez a emoção que eu esperasse, né? Às vezes, por pilotos com mais vontade de chegar na frente, ela foi amplamente dominada pelas duas trucks da Kyle Busch, né? O Wallace Jr. liderou 84 voltas da prova, o Eric Jones 19 voltas, sendo que as 14 últimas foram lideradas pelo Eric Jones. Não sei se não acredito que foi falta de braço da Wallace segurar o Eric Jones. Eu acho que a Truque 51 no frigir dos ovos ela é melhor mesmo que a 54. E o Bobo Wallace se manteve na frente um bom tempo. No final, o Eric Jones partiu para cima e aí o Bubba não conseguiu segurar mesmo. O Crafton, ele agora eu acho que ele disparou, era o que estava faltando. O Johnny Sauter acabou ficando aí uma volta atrás, não fez uma boa prova, terminou apenas em 14º. Isso aí fez com que o Sauter, o Crafton, abrisse agora 19 pontos de vantagem. E fica difícil reverter agora, são apenas quatro provas, Talladega, Martins, Phoenix e Holmes, né? A gente precisa que o Crafton tenha algum problema para que o Johnny Sauter ou outro piloto chegue. Eu apostava na chegada do Bubba Wallace. Só que o Matt Crafton não está dando esse espaço. O Bubba tirou apenas 2 pontos da última etapa para essa de Las Vegas e restando só 4, muito pouco para quem tem só 33 pontos de desvantagem. Óbvio que essas trucks da KBM andando na frente facilitariam um pouco o trabalho do Bubba, mas o Crafton também não está dando mole. Não foi o cara que ficou incisivamente na liderança, liderou 4 voltas em meio a paradas dos outros pilotos. Mas está sempre ali no top 5, né? E isso aí conta muito. Ano passado um número enorme de top 10 e agora nesse ano também mantendo a cena, né? Ele já tem 10 em 17, longe dos 21 e 22 provas que ele participou no ano passado, mas mesmo assim é o piloto mais regular, apesar de ter dois abandonos, né? Tem 13 top 15 e 10 top 5. Bom, mais da prova. A prova foi até relativamente pacata para uma etapa de Las Vegas. As truques andando um pouco perto ali, somente do pelotão da frente, mas sem muito agressividade, né? Foram apenas 3 bandeiras amarelas, né? 4 bandeiras amarelas, uma de competição, as três em 35 voltas, tivemos as 3 primeiras, depois uma no meio da prova, na volta 57, um acidente do Jason White, que estava na número 20, né? Do Newberry. E de acidente foi só isso aí mesmo. O Jason White abandonou por acidente e o Jimmy Weller também. Quem mais que eu queria citar de notáveis aqui? Ron Hornaday e Roman Quiroga decepcionaram um pouco, né? O Ron Hornaday teve problemas e o Quiroga ele ficou envolvido numa confusão, Léo. Eu não me lembro bem, mas se você puder refrescar a memória, eu acho que foi isso. Mas ele acabou terminando 2 voltas atrás aí, o Roman Quiroga. O Quiroga, ele se envolveu com alguém, deu um toque, acabou relando o muro, foi uma coisa assim, por aí. Exatamente, aí precisam É, eu não parar, lembro a eu me volta que lembro bem aconteceu isso isso não, e aí. quem, com quem mais se envolveu não, Pedro, eu também não lembro não. Até porque as outras duas trucks da Red Horse terminaram muito bem, né? É. Quarto e quinto, né? Com o Timothy Peters e o Brian Eichler, né? O Brian que não corria já algumas etapas, arrumou patrocínio, voltou na Truck 7 e representou muito bem. Bom trabalho do Ben Kennedy, né? Que vai ser provavelmente o novato do ano. Eu vou até dar uma olhada aqui se ele lidera nesse quesito aí. Ah, eu vi aqui, ó. Foi De com o Jason novato do White. ano. Foi com o É. Jason White, né? Ah, maravilha. É, o Ben Kennedy novamente foi o novato da prova. Provavelmente deve estar liderando o campeonato de Rookie of the Year. Eu não tenho a informação exata. Mas ele terminou em sétimo, um resultado muito bom. A Turner teve as duas trucks dela no top 10. Sétimo com o Ben Kennedy, nono com o Taylor Mawson. O Joey Coulter, bem mencionado pelo Leonardo aí, terminou em décimo. Boa prova do John Stallings também, décimo primeiro. Como eu citei, em termos de campeonato, o Johnny Sauter complicou para ele um pouco, né? Já trazendo os pontos à tona aqui. O Crafton lidera agora com 644, são 19 de vantagem para o Sauter, 27 para o Ryan Blaney, que é o terceiro, 33 para o Bubba, que é o quarto, e 82 para o Coulter, que é o quinto. O Quiroga é o sexto, 85 atrás, o Pires é o sétimo, 95. O Ben Kennedy é o oitavo com 98, o Jeb Burton com o nono, com de desvantagem. Deixa eu ver se o Hornaday perdeu. Não perdeu, não. A diferença dele pro Mingus, você lembra que era de 3 corridas? Isso, é o que eu tinha avisado. E o Mingus, pra ajudar, foi muito bem. Bom pra caralho, né? Corrido. Foi a estreia dele na truque número 15. O Ron Hornaday segue levando aí 60 pontos, mais ou menos, de vantagem pro Mingus terminou em 18º lugar. Oitavo e o Ron Hornaday em 20º. O Mingus descontou 2 pontos. E nessa toada aí, o Mingus não desconta. E só pra falar aqui, se... Pra falar do Joe Coulter, nós dois destacamos isso aí. O Jimmy fez o seu terceiro top 10 seguido. O Coulter, que foi muito criticado por nós na última temporada, quando ele corria com o equipamento da Kyle Busch, né? Correndo uma truque 18 do Buchinho. Esse ano ele vem muito bem nessa truque do Gallagher, né? Que é a antiga equipe do Ed Sharp. Né? Do Ed Sharp. Do Ed Sharp. Antiga equipe do Ed Sharp, que agora a família Gallagher comprou, que é daqui. E tá administrando. Tem a Truque 21 e a Truque 23. Isso, né? Que é o corre o filho dele. O Spencer Gallagher terminou na 13ª posição. E... O Brian Silas vem aparecendo muito bem nessa corrida. Pedrão, o Spencer Gallagher, ele no começo corrida ali dentro do Bive, beirando ali o copinho ali, muito bem. Ele até foi até o motivo da segunda bandeira amarela, foi ele rodando. Eu só queria dar uma olhada aqui nos Silas, cara, que ele terminou a prova em 12º, e ele que rodou, né, causou a bandeira amarela. Eu quero ver quantas provas ele fez esse ano. Ele 17 fez, provas. Fez a temporada inteira, ele tem 2 top teams, né, e ele tá em 12º do campeonato. O average finish dele é de 19. Eu destaquei ele em Chicago, você lembra? Que ele fez o seu segundo temporada. Segundo top team, exatamente. Ele tá melhorando, esse equipamento tá evoluindo também, né? É um equipamento de uma equipe bem pequenininha. Ele foi oitavo no Texas, que foi a sexta etapa, e foi décimo em Chicago. Que eu havia destacado ele. É a edição que eu gravei sozinho, se não, vocês não participaram. Exatamente, nós ficamos de fora. Eu destaquei ele no... Que foram do É bata, cara. A gente tá precisando de truck time aí, né? No caso, essa 99 aí tá fazendo todas as provas com o Brian Silas. Deixa eu ver se tem mais algum nome a ser destacado aqui. Eu acredito que não. Foram apenas 30 trucks, né? Um número de média aí para uma etapa isolada. Um fato, né? Vamos falar, como colocar assim, um fato bem ruim aí para quem é fã da Dodge. Nessa corrida não tivemos nem Dodge inscrito nessa corrida. A Dodge que iria correr era do, se eu não estou enganado, era do Mason Mingus, mas acabou indo de Chevrolet. A Billy Boat acho que trocou o equipamento. Lembrando que eu tinha mencionado, o Mason Mingus fez a temporada inteira na Truque 35, né, do Siwinski. E aí agora ele está fazendo com o Billy Boat. A primeira prova que ele fez foi essa, com a número 15. A número 35 ficou com o Lewandowski e ele acabou abandonando. O Lewandowski, se eu não me engano, o Lewandowski foi a sua primeira largada na Truque Series. Provavelmente, não, ele já fez outras provas, eu tenho certeza. Ele provavelmente comprou a pontuação dessa truque no 35 aí. E aí largou na 15. Ó, esse é o primeiro lado dele nesse truque. Nesse truque, aí ele tem 7 corridas. Eu lembrava dele. Todo foi Titan Park. Nenhuma corrida ele foi melhor, ele fez alguma coisa. Todos foi Titan Park. Largou de algumas voltinhas e deve estar juntando uma grana aí pra competir melhor. Bom, a Truque só retorna em Talladega, né? Daqui a 2 semanas. Ela falha agora no Kansas e falha em Charlotte. Aí em Talladega a gente consegue dar uma previsão melhor, assim. Mas no frigir, pelo que a Thor vem andando, né? E o que o Matt Crafton vem andando, vai ser difícil pro Johnny Sauter tirar. Vai depender de um Big One em Talladega. Talvez um mau resultado aí em Phoenix ou em Martinsville, que pode ser acontecer também. Mas depois de Talladega a gente vai ter um resumo mais ou menos do campeonato. Mas no momento eu diria que está até Sendo confortável para o Matt caminhado, né? Crafton. Exatamente, E está até confortável para o menino que tem um pacto com o rapaz lá de baixo para ele se essa dar cerveja feliz. pro cara lá, tudo certo. Sangrou os carneiros aí para compensar o que ele não havia pago, E só sabe? interessante, o Não, Edão, que não, fala. O sim. James Salter passou, ele largou lá atrás, largou no meio lá do pelotão lá, né? Ele largou em 16º, terminou em 14º. E só para reforçar aqui, ele passou a corrida inteira, corrida inteira, reclamando do truque, não tinha um truque bom, não conseguia fazer nada, um péssimo truque. E a equipe não conseguiu fazer nas paradas, Render mais. fazer ele render pelo menos um pouco mais para salvar aí, quem sabe salvar um top team aí, ou um bom top 5, pelo menos salvar um top team. Não, ele terminou a corrida em 14º mesmo. Que ali largou, por ali Os donos largou, no por ali campeonato seriam ficou e não fez donos. nada. E assim, Exatamente. o Jeff Hansley deixou ele bem na mão mesmo, o nosso amigo Johnny Salter. Johnny Sauter. O Johnny Sauter, né, que é um. Eu chamo dele um guerreiro, né? Lutando e. Não sei se ele vai vir a ser campeão, não, mas que ele é brigador sempre nas cabeças, título pra vencer corridas, mas o campeonato aí ele vive pelejando aí. Ele que já Um tem mais de. vice-campeonato Ele tem um em vice-campeonato, 2011. ele tem aí 2 oitavos lugares na Nationwide. Ele é vice-número, né? Ele tem um terceiro lugar em 2010. E desde quando ele começou a competir full-time, o pior resultado dele foi em 2012, um nono lugar no campeonato. Então, assim, o Sauter é o cara dorzão, né, cara? Mas, às vezes falta alguma, talvez sorte, né? Talvez alguma coisa de melhor. Desde quando ele começou a competir full-time, que foi no ano de 2009, tá, gente? Que ele trocou a Nationwide Series pela Truck Series de vez, ele venceu uma corrida por ano. Esse ano ele já venceu, então isso aí ele não tem. E ele tem aí um número expressivo de top 10 por temporada, algo em torno de 13 ali. A única temporada foi justamente em 2012, ele teve apenas 9. Vamos ver, eu queria que o campeonato chegasse mais acirrado no final, né? No ano passado, só para lembrar, o Matt Crafton chegou em Miami podendo morrer antes da prova, que ele seria campeão. Ele só não era campeão efetivo, porque se acontecesse um milagre, talvez ele poderia perder o título. Mas coisa que nem de perto passou, né? Então, ele chegou com 43 ou 44 pontos, né? E o máximo de pontos que poderiam ser feitos eram 48. Mas, vamos ver, vamos esperar a Talladega. Leozão, você tem alguma coisa para concluir aí a respeito da Truck em Las Vegas? Lembrando que agora é folga de 2 semanas, né? Como eu já havia dito, então pouco a se dizer para o futuro aí da Truck Series nessas próximas Vou 2 semanas. ficar sem minha categoria xodó, vamos colocar assim, né? Nas próximas semanas aí, minha categoria xodó não tá na pista. E só para falar mais uma vez, uma grande corrida, uma grande vitória do Derek Jones. Dallas Jr. precisa melhorar um pouco mais esse seu ímpeto, essa sua vontade de vencer, porque ver um cara chegando num que igual dele, tomar essa vitória dele, se encaminha para ser um Sam Hornet da vida. Então tá na hora do Alex Júnior falar, pôr as suas garras de fora e falar, não, pera aí, que tem, eu já tô aqui, não diferença. Eu tô vendo o Dallas Júnior um pouco mais, a palavra certa não é acomodado, mas um pouco mais, sei lá, tipo, do jeito que tá bom, vamos seguir assim. Fez uma corrida Eu inteligente, uma vejo corrida inteligente pensando um no campeonato. pouco de fé, Léo. Eu vejo assim que o Bubba Wallace ele vem numa ascensão. No ano passado eu falei muito isso pro Bubba Wallace, criar um pouco de cabeça. E ele entrou a temporada meio sendo com isso também ainda, que se às vezes a agressividade era maior do que do que realmente ele tinha de talento. E aí ele acabava errando. Era muito agressivo, errava por ser muito agressivo, talentoso. Acho que eu tinha me expressado errado nisso. Ele é super talentoso, eu não tenho dúvida nenhuma do talento do Bubo Wallace. É, as vitórias dele na Truck, as três vitórias dele já comprovam isso, né? Hoje ele teria o mesmo número do Eric Jones. O Eric Jones é apenas 2 anos, né, mais novo que o Bubba Wallace. Mas enfim, ele está fazendo a segunda temporada full time. No ano passado ele se acidentava demais, se envolvia em confusões demais, acabou a temporada em oitavo. Ainda assim, ele não faz um mau trabalho esse ano, né? Já tem 10 top 10, já venceu duas provas, né? Uma a mais do que ele já havia vencido no ano passado. Tem médias muito boas, né? Uma média tirada aí de 11,1. Mas assim, o amadurecimento do Bubba Wallace, ele é, como que eu posso dizer? Ele é lento. Então ele vem crescendo, ele vem se desenvolvendo. A gente pode analisar até corrida a corrida. É diferente do Eric Jones, que eu bato a tecla de que tem uma caminhonete melhor, a 51 é sim melhor que a 54, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. E sim, o Eric Jones é muito, muito talentoso, você mesmo é um dos caras que sempre citou isso. É, sempre que você falar que o Eric Jones ia entrar numa truck, ele ia ser um dos seus favoritos. Então, assim, eu acho que o Bubba não sofre pressão hoje dentro da equipe nesse sentido. Talvez se ele tivesse tido resultados melhores no começo da temporada. Hoje ele seria o único cara que poderia bater de frente com o Matt Crafton. Mas assim, ele está 33 pontos atrás, ele precisa de que aconteça um milagre em Talladega. Talvez ele vencer novamente em Martinsville. Mas assim, está indo muito bem. Os números vêm melhorando. De uma temporada para outra aí, ele melhorou. Em termos de largada, ano passado ele foi 11,6 de média. Esse ano ele é 7,5. No ano passado ele era 12,6 de chegada, esse ano é 9,1. Então os números vão melhorando, o número de voltas lideradas já melhorou, entendeu? Já é maior do que do ano passado. E provavelmente ele não vai continuar na truck, e quem deve assumir uma truck full time é o Eric Jones, né? E aí nós vamos realmente ver se é a truck 51, se é a truck 54, se é o Eric Jones, ou o que é, ou se são talentos diferentes mesmo. Mas assim, eu acho que o trabalho do Bubba Wallace está sendo bem feito. Eu acredito que tinha sim potencial para brigar por título. Acredito que ele poderia ser campeão dentro desses 2 anos, talvez não no primeiro, por toda essa agressividade dele, por toda essa disposição demais, né? Apesar do talento ele acabava exagerando um pouco, mas eu acho que melhorou muito o Bubba Wallace. Espero sim vê-lo na Nationwide ano que vem. Vamos ver o que a Gibbs vai armar, lembrando que ele é piloto da Gibbs também, assim como o Eric Jones, e acabam sendo emprestados para Kyle Busch para questão de desenvolvimento mesmo. Mas assim, eu acredito que o trabalho vem sendo bem feito, sem pressão nenhuma, porque qualquer um que está sentando nessa Truck 51 aí, sendo o Kyle Busch ou sendo o Eric Jones, está vencendo as corridas ou está andando na frente. Então acho que ele acaba não se apegando muito a isso, não. Talvez time melhor, crew chiefs melhores, então tudo isso aí influencia. Mas na questão do Bubba Wallace, eu acho que é isso aí, que é a evolução. É visível, os números estão mostrando isso aí também. Algo mais, meu amigo Não, Leonardo? Pedro, só isso. Então, beleza, eu acho que para Truck Series a gente vai finalizando aí, falando um pouco do Buba, né? E lembrando de novo, a Truck volta só em Talladega daqui 2 semanas. No próximo bloco a gente vem para falar da Nationwide, né? Etapa vencida em Dover pelo Kyle Busch.